Quando chegar às 900, a gente chega e chama para cobrar. 454, Quenerama 090, autorizado pouso 10, vento 270 graus, 069. Avião autorizado táxi até a ponte espera da pista na zona e a parte ainda no ponto espera e a parte pronto, que é a 090. Salas 4 Lima, Vitória e Via Fox, próximo até a minha escuta. Táxi via Alfa Kilo, prevista 4 Lima, no Pátio 3, fica até a sinalizador. Afirmo 4 Lima, é a posição.